Pegando a Mari 10050, 2015, Everjet 6740. Everjet 5728, complete aproximação, chame torre 10186, bom pouso. Reduza para a aproximação, Everjet 5728. 186 está reduzindo, obrigado. Causa de falha de comunicação, 2360 pela esquerda na segunda milha, Romeu Papa Santo. 2 Salvador, Gono 270, ponto de espera pronto, pistão no zero. Afirmativo, Gono 270, mantém o ponto de espera, por gentileza. Mantém o ponto de espera, 270. Corre o Índio November Alpha, alinhado em posição 7. Afirmativo, Índio November Alpha, mantém a cabeceira, já temos um tráfego na final da 10, com o posto autorizado. O Mike mantém o presente setor, com curvas pela direita. Fique atento que temos um Charlie 150 que irá decolar das 17 para o corredor chefe, ok? Ciente, grato. Interceptando o final da 17, o Romeu Papatango. 360 pela esquerda, Romeu Papatango. Reporte reinterceptando o final 17. 360 pela esquerda, o Romeu Papatango. Reportará interceptando o final da 17, Romeu Papatango. Torre Web 5728, estabilizado em LS. 5728, bom dia, o número 2 na aproximação, o altímetro no 0 no 5, já embaixo travado. Afirmativo. Continua a aproximação, aguarda apenas a pista livre. Aguardando. Romeu Papatango 360 pela esquerda. Confirma 360 pela esquerda, Romeu Papatango. Afirmativo, agora sim visual com a aeronave iniciando. Vicente, informe passando de tua sua visual, Carol, Guardião da Luz. Tango Alfa, no solo 00, livre direita, e chama o solo 1219, agilizando na medida do possível. Agilizar, livre direita 219, Lima Tango Alfa. Interceptando a final da 17, o meu tá batendo. 5728 da Web, tem pouso autorizado, pista no 0, 100 graus, com o 0 nós. Gente, pouso autorizado, 5728. Romeu Papatango, 360 curto pela esquerda, novamente. 360 curto pela esquerda, Romeu Papatango. Torre o Mike Golf Mike. Prossiga o Mike Golf Mike, a intenção é retornar ao local? Afirmo. Afirmativo. Mantendo então o parque de exposições, atendendo. O Charlie 150 que irá decolar no corredor Axé e o Carioquinha para pouso na 17. Ai, que graça. Índia November Alpha tentando a estrela do bang da Web, quando pronto em livre decolagem, pista no 7, o vento 100 graus com os nós. Índia November Alpha. Livre decolagem, o Índia November Alpha, a 17. Gono 270, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, Gono 270. Guardião 02, controle. 02 em Itupacu. Já avisou com o aeródromo? Gente, falando no tráfego do helicóptero a 500 pés, estava na curta final da pista 10, estava com a torre no exato momento. Toma o tráfego, Robson 44, setor Whisky, à sua esquerda, a Cogina, à sua direita, na final da 10, sem interferência. Centro do tráfego, livre pouso, Romeu Papatango. Afirmativo, vento 100 graus com 12 nós, agora sim, pouso autorizado, pista 17. Confirmo, Romeu Papatango, pista 17. 5728 da Web, seu solo 02, livrou na Alfa, chama o solo 12, 19. 12, obrigado. Uno 270, livre decolagem, pistão no zero, 100 graus com dois nós. Livre decolagem, dano zero, gol 1270. O Índia November Alpha 02 decola, mantenha a proa até atingir 1000 pés, mantendo a minha escuta, aguardando instruções. Ok, confirme, por gentileza, pro Índia November Alpha, Torre. Afirmativo, mantendo proa até atingir 1000 pés na minha escuta. Vai manter até atingir 1000 pés na sua escuta, Índia November Alpha. Guardião 02, na escuta? 02. Afirmativo, a intenção é pouso no Graia? Afirmo. Só para informação, temos um helicóptero, um Ops 44, o My Golf Mike, que está sobrevoando a vertical do Parque de Exposições. E temos um Charlie 150 que decolou agora 17 no Axé. Tá visual com os dois tráfegos? Visual com o My Golf Mike, o segundo tráfego. Afirmativo, então dá presente agora, curva esquerda, direto pátio do Graé, atentando o Ops 44. Curva esquerda, pátio do Graé, atentando o Ops 44, guardião 02. Golf Mike, fique atento, apenas o Guardião 02, um esquilo, está prosseguindo via linha do litoral, direto pátio do Grael. Quem reporte visual com tráfego? Golf Mike, na escuta da torre? Prossiga, amigo. Reporte visual com o Guardião 02, que está abandonando a linha do litoral, corredor Axé, está prosseguindo direto para o pátio do Grael, ok? Ok, sim. 1-2... Uno 27004 decola 10935 ao controle, bom voo. 0935, gol 270. Índia November Alpha, curva agora à direita, prossegue o corredor Axé, transfere o controle, 10935, bom voo. Direito, corredor Axé, transfere 10935, graças ao retorno. 70, suba 360, saída arco. Saída arco, 360, gol 270. 77 Alfa, decolada 17, via corredor 1 no 1000 pés. Passarito 230. Aporte farol da barra, Índia November Alpha. Aportará no farol da barra, Índia November Alpha. Torre, o Mike Golf Mike está no retorno para a pouso do 45. Afirmativo, aproxima direto do 45 então? Afirmo. 100 graus com 10 nós, o altímetro permanece no 015, reporte no solo controlado em frente à Aerostar. Mike. Sete, sete, sete. Aguarde por onde para o push? Confirme aguardar o pushback? Isso, aguarde para iniciar. Mantendo posição na 777. Gol na 777, pode acionar na posição? Positivo. Ok, na 777. Para o táxi, tá 3191, tem 152 a bordo, 345 até na cabine. 100 graus com 11 nós, reporte no solo controlado do Graia. Reportará solo controlado, Graia, Guardião 02. Mão meia. Gente, via Índia, 18-6, no ponte Perão 90, tá 3191. Beleza, Leo. Após a passagem do Airbus da TAM, a sua retaguarda autorizado push. Ok, após a passagem do TAM na recordada, na retaguarda autorizado push no 777. Bom, no 1084, depois de 1802. Bom final de semana. B04, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, reposto estabilizado. Estabilizou no ILS da 106740. Chame torre 1-8, decimal 6-12, 6740. Estabilizou ILS da 106740. Chame torre 1-8, decimal 6-12. 1-8, decimal 6-12, 6740. Espera pronto, dá 1-0. Salvador, web 6740. Tá 3191, por gentileza, mantenha um ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 3191. Web 6740, já embaixo travaram? Afirmo. Tráfego avistado, altímetro no 0 no 5, vento 100 graus com 11 nós, tempos autorizados, piso no 0. 6740 da Webjet. 10 no 5, autorizado piso na 10. 6740. Salvador, passaria 2230. 2230, identifique, desça para 4000 pés, chegada a man, ajuste no 05. Para 4000, acionar a gente, 2230. Qual a possibilidade de voar direto do Duna para o 2230? No momento, nenhuma. É o número 5 na aproximação. Opa, beleza. O não a gente já tinha. Obrigado, valeu. Paulo Gol 9777, está com 183 a bordo, com 12,20 de autonomia, alternado com fins para o táxi. 13325. Índia, pode esperar dono 0, quer negar 10, 15. Torre 18, decimal meio. Via Índia até o ponto de espera, torre 118, 619777. Boa tarde, Azul 4060, identifique, desça na chegada Mari até o nível 080. Desce a 80, chegada Mari 4060. Salvador, meu guardião é o TAN 3216, atende na informação mais. 3216, identifique. Boa tarde, desça para o nível 090, chegada a Mari. 090, chegada a Mari, o TAN 3216, a possibilidade de voar a etapa? Eu mantenho o perfil da chegada a Mari. Vai seguir o perfil, TAN 3216. Solo 121.9. Livra direita, chama Solo 219, 6740. Solo Salvador, web 6740, livrou. Webjet 6740, autorizado táxi, via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, reporta na Juliette, 6740. 30 graus, Solo 29, é o vento. Gente, autorizado, decolagem na 3191. Frequência livre, Índia November Alpha, não há tráfego a informar. Frequência livre, Índia November Alpha. No 777, após a rolagem do Alpha 321, ali mantém, capítulo 10. Após a rolagem, ali mantém, cabeceira 90, gol 9777. LS Dan 3604. 3604, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 8634. Dan 3091, Uzuno 4, 19935, bom voo. 19935, 3191. Solo Salvador, web 6740. 191, passa 1510. Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, web 6740, obrigado. Zero, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, voo direto 2, está autorizado LS, reporte estabilizado. 2015, voa Duna, Camará, 4060. 777, livre decolagem, piso no 0, 100 graus, com os nós ao vento. Gona 777, autorizado decolagem no 0. Tá 3604, bom dia, o altímetro no 0 no 5, quanto aproximação, confirmando, já é mais travado. Afirma, baixo travado. Afirmativa, tente apagar luz durante a aproximação e aguarde apenas a pista livre. 737-800 da Gol já iniciou a rolagem. Ok, observou o urubu bem em cima do céu, com 2000 pés. Afirmativa, também tem um urubu aqui isolado, bem próximo à vertical da pista auxiliar, ok? Ok. Tem pouso autorizado, pistão no 0, 090 graus, com 2 nós. Já pouso, o DA 3604. Uno 777, é o Zuno 6, decola 19935, bom voo. 19935, 9777. Gol 9777, decolou na Dael, passando 2000 pés. Suba 320, contato radar, vigilância. 320, subida 1977. Então, no lado desse não. Passaria do 2230, vou ir pro Odiduna da presente. Pro Odiduna, 2230, passando Mamã, desce pra 5 pra 2000. Mantém ainda 4000 pés. 4000, 2230. Oscar Papagolfo, vetor para sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 0, 1-0, limitado pelo localizador. Esquerda 0-1-0, limitado pelo localizador, desce até o 5-0? Afirmativo. Tan 3216, desce ao 060. 06-12-0, 3216. 2-1-6, reduza para 2-0-0 nós. 200-9-3-2-1-6. Tá 3604, vamos solo ao 1-7, direita 1-2-1-9. Direita 2-1-9, eu tô 3604. Solo... Salvador, eu tô 3604, livrou a pista na sua escuta. Tá 3604, autorizado táxi via Alfa, Pátio 1, portão 01. Via Alfa, Pátio 1, portão 01, eu tô 3604. 1-0 no 5. 4-0 no 5. confirmar por 3604, Alfa seria via Juliette, após o... 3604, afirmativo, Alfa após Juliette, portão 1101. Alfa Juliette, portão 1101, 3604. Parte 1101, são 3604. Juliette, 3604. Salvador Ground 35490. Five, four, nine, zero, go ahead. We got information, Mike. Request 160 to Petrolina. 5490, we have Fat Lab 200, do you accept? No, ma'am, I would better have Fat Level 160. Repeat 5090, stand by. Vitor Juliette, 1.500 pés, corredor Vera Cruz, ciente de informação. Vitor Juliette, mantenha 1.500 pés, reporte para ingresso Interlagos. Reportará para ingresso Interlagos do Alfa Vitor Juliette. Oscar Papagolfi, próximo do localizador. Ciente Oscar Papagolfi, curve à direita, foi na proa 060, vai passar o curso do localizador aguardando o retorno final. Vai passar o curso na proa 060, aguardando o retorno final. Santa 3216, curva à direita na proa 050, vai passar o curso do localizador, aguardando o último vetor. Ok, compreendido, 50, vai passar o localizador, aguardando o vetor, é isso? Afirmativo. Ok, 50, vai passar o localizador. Passaria do 2230, vista para 2000 pés, autorizado LS e reposto estabilizado. Autorizado LS, 2230. Ready for copy. Ready. Para 3000 pés, ajuste 1-0, 1-5, reassuma navegação proa de Duna, reporte estabilizado LS. 3000 na proa de Duna agora. Left, normal departure after Kogbo, after direct. Control 119.35, Tower 118.6, Spock 5406. Uno, chame Recife 125.1, Alter 133.25. Recife 251, 3325, tá 3, 191. Strike 5460. Ativo pro de Duna, desça para 3000 pés, ajuste 1-0 no 5. Vai voar Duna pela direita, 3000 pés, 1015, está 3216. Passarelo 2230 indicada. Indicada 170. Oscar Papagolfi, reduza para 1-50 nós. A reduzir, está batendo 180. Controle, 754. 754, desça para o 050, chegada Mari, identifique. 50, Mari, identifique. Localizador 2230. Chame torre 1-8, decimal 612, passarelo 2230. 18-6, tá já. Só confirmando, 3216, agora livre LS, positivo? Afirmativo, desça para 3.000 pés, inicialmente. Ok, está descendo a 3.000. Quando baixar a travada? 3.2.2.6.0. Apagou, cresça para 2.000 pés, está autorizado LS, chame torre, 1-8, decimal 612. Novo, descer para 2.000, autorizado. 9.2.3, obrigado. Nada. Controle Salvador, cordial, boa tarde, objeto 6721. Passou o 200, restrito ao 170 na Mari. 6721, identifique, desça e mantenha o 060, chegada a Mari. Identificou 060, 6721. 138, voe na proa de Pilo, para a chegada a Bonf, 138. Ah, 38, proa de Pilo, chegada a Bonf. Chegada Bonf. Sierra, ciente, chame torre para chamamento, 1-8, decimal 6. Salvador, azul 4060, levou na sua escuta. Confirme. Zero, autorizado táxi via Alfa, reporte na GDS. Alfa, reporte na GDS, 4060. Afirmativo autorizado pouso, pista no 0, 120 com 12. O vento, 2230. Ele voou, 30. Correu, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, o número 2, a última entrou no 0, 15. A intenção é cancelar e prosseguir para 17. Positivo, depois do externo cancelar e prosseguir. Afirmativo, se tiver condições de fazer uma base curta, agiliza, ok? Oscar Papagolf. Já está pronto para o cancelamento? Vamos passar o externo, fazer uma base curta. Afirmativo, então reporte pronto. O outro foi para golfe. E 2 no meio, lista para 2.000 pés, autorizado ILS, reduza para 1.702. 2.000 pés, reduzindo a velocidade, 3.2 no meio.